147-11, azul 27-11. Inicialmente foi na prova de bom. Inicialmente bom, seu 27-11. Oscar, 2 quilos, eu cheguei a torre 1 no oito decimal 9. Obrigado, ótima tarde, 2 quilos. Oi, boa tarde, só passar igual Oscar, 2 quilos, estabilizado em LF. Quilo, aporte Ninja Serra, altímetro 107. Aposta nada, 2 quilos. Azul 4423, decolado aos 26, chame controle Salvador no 20 decimal 8, por favor. 208, boa tarde. Arboruno para o nível de voo 360. Fabibi Arboruno 360, azul 4423. Acho que eu vou ficar em pouso autorizado 90, vento 180 graus, 93 nós. Vento autorizado pouso 90, óbvio que eu vou ficar, 35. Chanel 142, autorizado desvio, reporte ao término. Reporte para 142. Salvador, azul 27-11, desvio na proa 255 por 10 milhas, uma formação às nossas 12 horas. Confirme para o controle? Foi o azul 27-11, efetuando desvio na proa 255 por 10 milhas. Frente azul 271, autorizado desvio ao término direto. Concluído o desvio, voa bom, fio 271. Cruza o 200, voa 1097. Voa 1097, chame o centro Recife. 126 decimal 0, ao término 35 decimal 3. 260353. Voo 9097. Controle Salvador, 14423. Voar na proa de Elefa? Autorizado, Elefa. Elefa, muito obrigado, 4423. Controle, o Passaredo 2233, solicita como nível final 200. Passaredo 2233, chame o centro Recife, 126 decimal 0, alterno 135 decimal 3. 1260, 123, 1253, chamará como alternativo. 135 decimal 3, esse é com base. 135 decimal 3, 2233. Chanel 142, informa término do desvio. Me aprova no Jamo. Deixa Chanel 6142. Chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 145, alterna 126, chame 6142, uma boa. Flight 3367, decolagem autorizada, vento 180 graus, 109. Autorizado, decolagem Azul 2719. Azul 2719, prosseguindo. Agora efetuando desvio na proa 230, tá a 15 milhas de bomba. Azul 2719, autorizado direto pelo. Voando direto pelo 2719. Tan 3367, decolar 232, controle 120, decimal 8. 208, obrigado senhor, boa tarde, Tan 3367. Se... reporte para ingresso CTR. Tá na frente do trabalho de ingresso. Faltaria o Salvador, é o 3367 da TAM, boa tarde, passa 2.200 na São Bruno. 3367, contato radar na decolagem, chuva via saída São Bruno, transição Mótima para o nível de voo 360. Para 360, São Bruno, Mótima, obrigado. Chanel 62110, essa é a identificação, deixa a via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Gol número 620, posso pegar pra lá? Gol número 620, pistão 0, autorizado, linha decolar 180 graus, 15 graus. Ali decola pista 10, gol número 620. Se for, seu senhorita, passando através de 03 no momento, mantendo o meridiano 10, na frente de Paris, que é a 2 dias. Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, acione 02, 22, acionista. Controle azul 27, o nono. 7-1-1, perfeito. Voando pelo, mais 16 milhas para aquela posição. Efetuando um pequeno desvio agora à esquerda, por 5 milhas aproximadamente, na 215. Solicita prosseguir a descida. 7-1-1, desça para 4.010, ajuste 1-0-1-7, após desvios, pelo. Ciente, após desvio, voa pelo. É, a princípio, pelo nosso radar aqui, tem uma formação exatamente em cima daquela posição, senhora, na posição pelo. Seria possível falar, dona? Obrigado, azul 2-7-1-1. Agradeço, azul 2-7-1-1. 4, LR Mantena 0. Decolar 2-3-6, chame controle 1208, bom voo. 208, 1-2-0, obrigado. Uno 620, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, transição Caju para nível de voo 370. Puca, Caju, nível 370, voo 1-2-0. Desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-7. 3.000-1-0-7, 2-7-1-1. Sétimo Uno, tráfego 2 horas, Uno Uno milhas rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, Alfa Charlie 90. Afirmo, ciente da posição do tráfego Azul 27 Uno Uno. Azul 27 Uno Uno, desse mantenha 2.500 pés, ajustando 0.7. 2.500 ajustado, 27 Uno Uno. R63 Uno 4, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1.50 graus, 0.9 lance. Oscar Golf Serra, sem identificação. Oscar Golf Serra, contato radar 65 milhas oeste do R Salvador. Isso havia chegada Boi Amã. Após Amã, dessa via para nível de voo 050. Controle o Azul 2711, queira confirmar nosso sequenciamento para pouso? Número 1, Azul 2711. O 2711, caso vá ajudar o controle, solicita a curva à esquerda para interceptar a sinal. Azul 2711, tem referências visuais? Totais. Gente, Azul 2711, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-7, autorizado a LF, acusada por 1-0, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, interceptando por meios próprios, descida 2.000, Azul 2711. Controle Romeu, Romeu Golf, passando Paris, está na proa da rotatória Ceasa. Papá, trip Romeu Golf, mantenha corredores, reporte habitação. Passará a rotatória, Romeu Golf, visão ao campo. LR-63-04, suba via saída Momo, transição Lenin para nível 340. Momo Lenin 340-63-04. Alivão Mônica, na presente, então 3367. Então 3367, aguarde por relação. Então 3367, chame centro Recife, 1-2-8-2-3-5, alterna 1-2-5-3-1. 1-2-8-3-5, e o alternado? 1-2-5-1. 2-5, obrigado. 7-1-1, chame a torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, agradeço, 2-7-1-1. Controle Romeu, Romeu Golf, visual para o campo. Papá, triple Romeu Golf, chame a torre no 1-8-9-5. 1-8-9-5, muito grato. 7-1-1, na final da 1-0. Azul 2-7-1-1, tráfego ajustado, aborte estabilizado. Repórter estabilizado, 2711. Estabilizando agora, o 2711. Pouso autorizado, pistão a zero, vento 150 graus, 12 nós, azul 2711. Autorizado na 10, azul 2711. Eu, Romeu, Romeu Golf. Papá, triplo Romeu Golf. Tráfego ainda não avistado, autorizado sinal longo da 97, altímetro 1097, recorte passando através da RMA. Recortará através da RMA, Romeu Golf. Gol 1169 visual com tráfego na final, a TR da Azul. Afirmo, 1169. 1169, após passagem do tráfego, autorizado ali, mantém 10. Após passagem da TR da Azul na final, ali mantém. Chanel 6210, autorizado 2000 pés, ajuste no 0,17, autorizado em LSX2 da pistola 0, informe estabilizado. 2017, autorizado Tino 1 no solo 42, livre direito, chama 21, decimal 9. 219, o azul 2711. O meu gol se passando através da RMA e baixo travado. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, pista 17, pouso autorizado, vento 17, 0 graus, 1-0. Pedro, pouso no 7, Romeu Golf. Gol 1169, decolagem autorizada, pista 0, vento 180 graus, 0-9 nós. Autorizada a decolagem, gol no 1169. Acho que eu vou ficar autorizado, corrijo, mantenha o ponto de espera. Cruzou nível 200, gol no 620. Contato da na decolagem, suba via saída São Uno, transição ótima para nível 360. Decimal Centro, Uno 620? Uno 620, Centro Recife, 125, decimal 45, até nome 2000, decimal 85. 2545, 2085, Uno 620. Meu Golf no som, 45, livre direita, frequência livre, boa. Alô, Golf, graças a Deus, boa tarde. Acho que o Golf que o siga, o Aero Commander, até Alba ET, frequência livre. Colagem, Sulva via saída Salvo 1 para nível de voo 360. Via Salvo 1 para 360, voo no 169. Possibilidade de coordenar a proa de Mótiva para o gol no 169? Gol no 169, aguarde a coordenação. Guardando. Sulé 6210, 1017 na altitude, pouso autorizado na pista 10, vento 170 graus, 129. Direto para base. Direto para base, gol no 169. Gol no 169, por base. Papai Uniforme, Bravo Alfa Victor. Então, retificando por base, Papai Uniforme, Bravo Alfa Victor. 210, solo 50, livre pista direita, chame solo Salvador, no 21 decimal 9. 219, eu ligado, 6141, essa é a identificação, deixa ali a chegada Bonfi para 4 mil pés, ajuste 907. FIA 4 mil a Bonfi, Janelle 1, 4 por 1. 55 por 50, Bonfi. Oscar Bonfi Serra, deixa para 2 mil pés, ajuste 907. Autorizado ali a secção da Piscina 0, informe familiarizado. 2017 é contra a estável Bonfi Serra. Prossiga. Golfe A vai passar toque abaixo dos 50. A livre altitude de restrição e toque. Yes. Bom, 1169, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 251. tarde, voo 1869. Cruza os 260 para 1980, ciente da informação 20. 1869, acione identificação, desça via chegada Bolfe para o nível de voo 060. 060, tá bom na Lagoinhas, encaixa-se na Bolfe, voo 1469. No 41, deixa mantenha 2000 pés, ajuste no 018, autorizado e LS X-Lay da pista no 0, informe estabilizado. 2000 pés, no 018, livro LS X-Lay, 6141. Localizador Campa Vista, Golf Serra. Ótimo, Golf Serra, chame para o Salvador 118, deixa 95. 1895, eu chamo. Obrigado, tenha uma boa noite. Golf Serra, passou Duna, chama na Simbra, pouso pista 10. Deixa eu botar um Oscar Golf Serra, já avistado, vento 970 graus, 1 nós, autorizado, pouso pista no 0. Primeiro pouso Golf Serra, 3 fixos. ativo inicialmente, parte 3? Firma ativa, amigão. Bom, nono 66, excelente identificação, desça via chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 050. Desça o Bom Médio 1 para o 050, voo nono 66. 1869, desça para projeto 4000 pés, ajuste no 018. Para 4000, livre da reação 5018, voo no 869. Chaleve 1141, chame a torre 198, decimal 95. 13190, desça via chegada Bomé de 1 para nível de voo 060. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste altímetro 1098. Bom, 1098, aguardando pista livre, está na minha hora, patrão. Nosso clube oficial, sala 05, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Direito 1219, vai chamar gol, né? ONU 41, vento 180 graus, ONU 3 nós, pista livre autorizado pouso, pista no zero. Livre, pouso no zero, Xané, 61 mais zero. Confirmando, Xané, 61 41, ok? Xané, 61 41, livre pouso. E a chegada da Bomé de Uno para o nível de voo 070. Confirmando a 070, são 368. Uno 869, pode prosseguir na descida? Uno 869, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, Uno 8, autorizado em LS Exploida, pico no 0, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, com 1018, voo 1869. Ano 41, no solo 09, livre pista direita, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. 1219, Xané, 6141, obrigado. Salvador, boa, 1699, quanto ponto de espera dá um no zero? 1699, linha decola de imediato? Afirmo. Utilizado linha de decolar de imediato, pista no zero, vento no 50 graus, 1599, 1699. Utilizado linha de decolar, dá um no zero, azul, 6919. Estabilizado, gol 1869. Gol 1869, chame a torre em 18, decimal 95. 1895, boa tarde. Sou Salvador, boa tarde, gol 1869. 1869, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informa a Embraer 190 já iniciando o rolagem em pista 10. Andou no 0, azul, 9, 9, 9. Entende? Esse vento está cheque na 70 graus, zona 3. Não. No 66, desça para 2000 pés, ajuste na 018. Autorizado a LS, X-Rex, com a 0. Reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, no 66. Estado, vento 170 graus, zona 3 nós, autorizado a pouso, desça na 0. 1869, livre pose na 1910. No 6999, decolado zona 2, chame controle Salvador, 120 decimal 8. Salvador 208, azul 6999. Salvador, boa tarde, azul 6999, saída Sambu, Vila Potima. Azul 6999, contato radar da decolagem, suba via saída Sambu 1, transição morte, vou para nível 320. Sambu 1, nível 320, azul 6999. Atingiu 060-310. Ok. Atingiu 060-310. 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Autorizado em LS, X-Ray, daqui para 0, repassibilizado. 2000-10-18, repassibilizado. No Whisky está 3190. Zona 869, sala 104, livre pista direita, chame Salvo Salvador, 121 decimal 9. 129, obrigado, tá. Estabilizado em LF, gol 1166. 1166, chame a torre, 1-8, 1-9-5. 1895, boa noite, 1166. SAS 3680 vai atingir o nível 070 em Comércio. 3680 desça nível 050. Prossegue para o 5, boa. Romeu, Foxtrot, Sierra, prossiga. Sente Papa Romeu, Romeu, Foxtrot, Lima, sente do acionamento, chame pronto, táxi, 5. Sorri, Salvador. Boa tarde, gol 1166. Gol 1166, avistado, vento 970 graus, zona 2 nós, autorizado pouso, pista na zero. Livre pouso na zero, gol 1166. São 3680, dispara 2000 pés, ajuste 1098. Autorizado LS X-Ray da pista na zero. Estabilizado, liberado da restrição de altitude em tapa. Passex 2018, reportará estabilizado em EDS. X-Ray 10, SAS 3080. Bom, 1645, acionando a identificação, desça via chegada Bonfim para 4000 pés, ajuste 1098. Via Bonfim, 4000. Gol 1166, Salos 20, livre pista direita, chame Salos Salvador, 121, decimal 9. Direita 219, gol 3190, chamei a torre 1-1-8, decimal 9-5. 3-1-9-5, boa. Filtro 3190, estabilizado, sinal do X-ray visual, baixado e travado. Gente, tá 3190, visitado, autorizado pouso, piscina 0, vento 1-6-0 graus, 1-2-9. Autorizado pouso, na 10, tá, 3, 1, 0. Com 10, 9. Fora no momento, 170 com 149. Estado do ILS é Greystan 3680, aproximadamente 2 milhas do marcador externo. 3680, chama todo, 98, decimal 95. 1895, graças, senhorita. Uma boa noite. C3680, avistado, vento 160 graus, 129, autorizado pouso, pista 10. Pouso 10, confirmando 160 com 12? Afirmo. Obrigado. Romeu, Romeu Foxtrot Lima, chamou? Confirma? Poderia confirmar o motivo, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima? Gente, muito obrigado pela informação, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, boa noite.